Jornal da Manhã. Geografia Rock. Os sete partidos que compõem a chapa Lula-Alckmin à presidência formalizaram a proposta de limitar o número de debates televisionados no primeiro turno das eleições. No momento, há 9 encontros entre presidenciáveis agendados entre 6 de agosto e 29 de setembro, promovidos por diferentes veículos de comunicação. Em carta, os partidos apoiadores da chapa liderada pelo PT sugerem uma união de veículos de comunicação para gerar apenas 3 encontros ao vivo entre os candidatos. O blog apurou que esse formato desagrada nomes importantes do jornalismo da Globo e Globo News também. A cúpula dos canais prefere fazer um debate exclusivo e manter a tradição de ser o último e mais decisivo 3 dias antes da ida às urnas. Pelo que foi apurado, a emissora não gostaria de ver o seu mediador, o âncora e editor-chefe William Bonner, do Jornal Nacional, dividir a condução dos debates com outras emissoras. As informações são do Portal Terra. A ministra do STF, Rosa Weber, arquivou na última sexta-feira, dia 17, a apuração contra o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, por suposta prática do crime de advocacia administrativa. A investigação foi aberta através do relatório final da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, a pedido dos senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros. A advocacia administrativa ocorre quando um funcionário público defende interesses particulares junto ao órgão da administração pública em que exerce as suas funções. Segundo o relatório da CPI, o deputado teria atuado em favor de empresas privadas durante a pandemia. Em juízo, Barros negou que tenha direcionado contratos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A ministra atendeu o pedido da PGR, que declarou não ver provas suficientes para a abertura de um inquérito contra o deputado. As informações são do portal 360. O ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na última sexta-feira ter procurado o senador licenciado Renan Calheiros e o ex-chefe do Executivo Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. O caso relatado por Lula teria acontecido em 1998, quase 10 anos depois do sequestro de Diniz, em 1989. Entre os sequestradores estavam argentinos, chilenos, canadenses e um brasileiro. Os canadenses foram extraditados em 1998 em um acordo com um país da América do Norte. Calheiros foi nomeado pelo FHC para chefiar o Ministério da Justiça em 1998 e ficou no cargo até 1999. Lula falou que o então ministro orientou a conversar com o FHC. Segundo o petista, Calheiros disse ter toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Segundo Lula, o FHC respondeu que libertaria os presos se o petista os convencesse a acabar com a greve de fome. Eles respeitaram a proposta feita por Lula, pararam a greve de fome e foram soltos, disse o petista. Eu não sei aonde que eles estão agora, completou ele. As informações são do portal Folha de São Paulo. As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips vão se somar à estatística de 19 mortes por conflito no campo registradas nesse ano no Brasil. Os números são da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que monitora casos de violência desse tipo. Apenas 3 dos assassinatos esse ano não ocorreram em estados da Amazônia Legal. Para o CPT, há uma concentração muito grande da violência na região. O teólogo José Batista Afonso, advogado da CPT na Diocese de Marabá, no estado do Pará, afirma que o governo tem agido com uma espécie de indutor da violência nas políticas públicas para a Amazônia. Ele cita como exemplo o projeto de lei do Executivo que libera a mineração em terras indígenas. A CPT registrou esse ano assassinatos por conflitos no campo no Pará, 4, em Rondônia, 3, Roraima, 3, Amazonas, 2, Maranhão também 2, Paraná, 2, Pernambuco, 1, Mato Grosso, 1 e Mato Grosso do Sul também 1. Na estatística inclui-se casos de conflitos por disputa de territórios e por defesa do meio ambiente. 3 das vítimas eram ambientalistas, como Dom e Bruno, disse o pastor. As informações são do portal UOL. De acordo com a KCNA, agência de notícias estatal da Coreia do Norte, a cidade de Haeju, no sudoeste do país, está enfrentando uma epidemia de doença gastrointestinal aguda. Lembrando que a Coreia do Norte também está enfrentando surtos de Covid-19. Segundo a agência oficial, o líder Kim Jong-un enviou medicamentos preparados pela sua família para a área mais afetada pela doença entérica. As doenças gastrointestinais podem ser causadas pelo consumo de água e alimentos contaminados e também vírus, parasitas e bactérias. Chris Bowen, ministro de Energia e Mudanças Climáticas da Austrália, fez um pedido aos cidadãos do seu país: limitem o uso de eletricidade para evitar quedas e amenizar a crise energética que a Austrália está passando. Se puder escolher quando utilizar certos equipamentos e aparelhos, não os ligue entre as 6 e as 8 horas. Lembrando que o governo australiano recentemente limitou os preços da energia elétrica e várias centrais elétricas movidas a gás e carvão fecharam. O norte-americano John Hinckley, o homem que tentou matar o então presidente norte-americano Ronald Reagan em 1981, para impressionar a atriz Jodie Foster, ganhou liberdade. John, que atualmente tem 67 anos, anunciou a novidade em redes sociais. Após 41 anos, 2 meses e 15 dias, finalmente liberdade. Segundo a justiça, Hinckley não representa mais uma ameaça à sociedade. Priti Patel, ministra do Interior do Reino Unido, anunciou que seu governo autorizou na última sexta-feira a extradição de Julian Assange, fundador do site WikiLeaks. Ele será enviado aos Estados Unidos para enfrentar acusações de espionagem. Assange é acusado de 18 crimes de espionagem e invasão de computadores e pode ser condenado a 175 anos de prisão pela justiça norte-americana. A China lançou na última sexta-feira seu novo porta-aviões de última geração, inteiramente construído no país. O Type 003 foi construído num estaleiro nas proximidades de Xangai. Esse porta-aviões utiliza o lançamento de catapulta, semelhante ao já utilizado nos porta-aviões norte-americanos. De acordo com a imprensa britânica, o Serviço Secreto do Reino Unido revelou que pelo menos 15 mil milionários estão tentando sair da Rússia. E de acordo com a inteligência britânica, o ceticismo em relação à guerra é muito provavelmente forte nas elites russas e oligarcas. E se este êxito continuar, os danos a longo prazo na economia dos russos serão piores. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Brião e estes são os destaques do momento. A Polícia Federal informou que peritos que analisaram os restos mortais encontrados no Vale do Javari são do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips e que eles foram mortos a tiros com o uso de armas de caça. Bruno foi baleado 2 vezes no peito e 1 na cabeça, enquanto que Don recebeu 1 tiro na região do peito. Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foi preso na manhã de sábado em Atalaia do Norte, no Amazonas, onde se apresentou à polícia. Ele é apontado pela Polícia Federal como 3º suspeito por envolvimento nas mortes de Bruno Araújo Pereira e de Don Phillips. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, afirmou no sábado que deputados federais aliados devem pedir a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, para apurar a atual gestão da Petrobras na próxima segunda-feira. Isto ocorre após a empresa estatal de capital misto anunciar, na última sexta, um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizou no sábado que bebês com idade a partir de 6 meses recebam a aplicação de vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid-19. A imunização deste público deve ter início na próxima semana no país norte-americano. A Colômbia realiza o segundo turno da eleição presidencial neste domingo. Disputam o posto o esquerdista Gustavo Petro, vencedor do primeiro turno, e o populista Rodolfo Hernández. O Brasil contabilizou mais 94 mortes ocorridas por consequência de Covid-19 e novas 20 mil infecções em 24 horas. Estas informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, ao final do sábado, sem contar com os dados de 8 estados, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. De janeiro a junho de 2022, o Disque 100 registrou mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra idosos. Essa é a terceira maior causa das acusações do canal. A informação foi divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra os idosos. Segundo o levantamento, 87% das denúncias são de violações cometidas na própria casa onde o idoso reside. Já em relação aos agressores, os filhos são suspeitos em mais de 16 mil registros de violência, seguidos por vizinhos e netos. O geriatra e professor do Instituto de Geriatria da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Newton Terra, destaca os principais tipos de violência contra os idosos. Além da física, nós temos a violência psicológica, temos a violência econômica ou patrimonial, temos também a violência sexual, temos a negligência, o abandono e a violência institucional e a violência estrutural. O geriatra explica que a violência institucional é cometida por funcionários públicos que tratam os idosos com agressividade, rispidez e hostilidade. Já a violência estrutural é a precariedade das políticas públicas, especialmente no sentido da prevenção da violência contra o idoso. Levando em conta que a maioria dos casos de violência contra os idosos é cometida por familiares próximos, o Dr. Newton Terra recomenda que a família invista em afeto e educação. Uma pessoa que recebeu afeto, que foi bem tratada, bem educada, dificilmente teria uma manifestação de violência mais tarde. E o resto passa pela educação, saber que o pai e a mãe vão envelhecer e que durante a velhice eles vão apresentar modificações morfológicas e fisiológicas, não é? E que aquilo faz parte do envelhecimento. O idoso tem peculiaridades próprias e precisa ser respeitado. Essas pessoas precisam de dignidade nos últimos anos das suas vidas. Qualquer pessoa que testemunhar algum tipo de violência contra os idosos pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A central recebe ligações diariamente, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. A discagem direta pode ser feita de qualquer lugar do Brasil e é gratuita. Também é possível denunciar pelo WhatsApp DDD 61 99656-5008, repetindo, DDD 61 99656-5008 ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Reportagem Paloma Custódio. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. A informação consta no laudo de peritos da Polícia Federal, que aponta que Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça, e Dom foi baleado 1 vez no tórax. O exame médico legal indica que a morte de Dom Phillips foi causada por traumatismo na região do tronco, com lesões principalmente na região abdominal e torácica. Já Bruno Pereira, de acordo com o APF, foi morto com traumatismo no tronco e na cabeça. As lesões foram causadas por 1 disparo de arma de fogo, com munição típica de caça e múltiplos balins, esferas de chumbo ou aço, que se espalham após 1 tiro de espingarda. Ainda de acordo com o laudo, não existem indicativos de presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames. A análise dos restos mortais irá continuar nesta semana para que seja possível compreender a dinâmica dos eventos. Agência Rádio Web, produção e locução, Rafaela Martinez. A Polícia Federal identificou mais 5 suspeitos de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Em comunicado divulgado no domingo, a corporação informou que os 5 novos suspeitos teriam participado da ocultação dos cadáveres das vítimas. Outras 3 pessoas estão presas por terem envolvimento direto nas mortes de Bruno e Dom. No sábado, a Polícia Federal havia divulgado informações sobre o que apontaram os peritos responsáveis pelas análises dos restos mortais do indigenista e do jornalista. Bruno foi baleado 3 vezes, sendo 2 no peito e 1 na cabeça, enquanto Dom recebeu 1 tiro na região do peito. As armas usadas nas mortes deles são de caça, conforme apontou o laudo pericial. Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips desapareceram no Vale do Javari, situado no oeste do estado do Amazonas, no dia 5 de junho. Os corpos deles foram encontrados no dia 15. Os 3 suspeitos, até agora presos pelas autoridades de segurança, são Amarildo da Costa Oliveira e o irmão Ozenei da Costa de Oliveira, além de Jefferson da Silva Lima. O RW Acontece está disponível em rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcasts. Produção e reportagem, Diego Brião. Servidores da Fundação Nacional do Índio vão fazer greve a partir da próxima quinta-feira em todas as unidades dos estados e no Distrito Federal. A Associação de Servidores da Fundação INA pede a responsabilização dos culpados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os servidores também vão exigir a saída do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva. A associação acusa Xavier de promover uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição. Outra acusação é de que a fundação persegue servidores e lideranças indígenas. A nomeação de Xavier como presidente do órgão em julho de 2019 é apontada como uma forma de alinhar a FUNAI a interesses ruralistas. A militarização de cargos estratégicos, o esvaziamento de quadros da entidade, além da falta de orçamento, também são criticados. A FUNAI ainda não se manifestou sobre o anúncio de greve e a cobrança pela saída do presidente da instituição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Dois atores da série The Chosen One, em gravação para o Netflix, morreram após um acidente de van na Península Baja California Sur, no México, onde ocorriam as filmagens. Outros 6 membros da equipe ficaram feridos na tragédia. O veículo capotou após sair da estrada em uma área deserta da região. O acidente ocorreu na última quinta-feira, mas só ganhou repercussão neste sábado. Os nomes dos atores mortos, Raimundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, foram revelados na sexta-feira pelo Departamento de Cultura da região. Depois do acidente, as gravações foram interrompidas temporariamente pela produtora. A série The Chosen One conta a história de um menino de 12 anos que descobre que é o próprio Jesus Cristo e que tem o destino de salvar a humanidade e enfrentar o anticristo. A produção é baseada na série de quadrinhos American Jesus, do escritor escocês Mark Millar e do quadrinista Peter Gross. Agência Rádio Web com informações internacionais, Carolina Cassola.